não cessa. Minha cortesia às vezes tem limite. Cheio de apetite, eu vim pra devorar. A caminho da felicidade, na simplicidade, cada letra duplica meu vício, transformando os loucos em majestade. Essa habilidade só funciona pra quem é do ofício. Já deixei de lado as incertezas, pode ter certeza que eu não vou me permitir falhar. Pra quem tava junto na pobreza, na minha riqueza, já sabe que nada vai faltar. Consumo aquele uísque maroto, não ligo pros outros. Foda-se quem me achar ruim, acabou um combo desse outro. Não tem mais sufoco, finalmente dropando algum dia. Tô com o Mike em cima do palco, tomando de assalto. Esse é meu lugar pra esparecer, os brabão comigo pula alto. Eu nem me exalto, porque já conheço o proceder. Já se tornando uma raridade, criatividade vem predominando meu perfil, pensando nessa brutalidade. Com sagacidade, tô varando bala de fuzil. O caminho é nós que arquiteta, sai da minha reta, porque tô a fim de atropelar. Eis-me aqui, viveu mais um poeta, com dom de profeta, que já sabe onde quer chegar. Viver sem pressa me permite não cessar. Minha cortesia às vezes tem limite. Cheio de apetite, eu vim pra devorar. Yeah, eu sou titã, caço a vitória pro meu clã. Pra me deter, melhor pensa, vou de turnê, vem me parar. Fiz umas letras que saiu versus complexos, com toda certeza que a ideia vai ter nexo. Anexo o fato de testar minha tolerância. Cê quer ser criança, pra mim não ser chato, melhor cê tomar distância. Porque tô vingador, detalhador, sei quem vai cair. Sem medo de me machucar. Vários no cavão admitir que meu compô me levantou e que esculacho quando resolvo cantar. Ninguém misera, cê quer ter guerra. Meu flow tá fera, sendo rugal, a massa insignificante. É minha era, nós que prospera. Remessa na reta da testa dos desinteressantes. Jeito prático, sou enfático, pragmático, me tornando novo mítico. Hoje tô convicto que meu caso é clínico. Mestre em cerimônia no ofício, mais um lírico. Nessa sua reza que com pressa cê não pode. Se tá na travessa e me contesta, só se fode. Eu corro no corre, cê dá condição. Cada um que tem a sua interpretação. Eu sou titã, caça a vitória pro meu clã. Pra me deter, melhor pensa, vou de turnê, vem me parar.